Bota a sigla SNJ. O show deve continuar. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Diferencia, articula, cria alternativa, vai de encontro à sua cura. Na fortaleza hip hop aqui só um tijolo, construindo a resistência e batendo o bolo. O mundo é grande, tem espaço para todos. Tome conta da sua vida, esqueça dos outros. Som rolando, mulher entra na dança. A música aqui informa até as crianças. Pra discutir com precisão de mais assunto. Ha! Na correria tem muita energia. Se juntar os fios, sai até faísca. Oh, oh, oh. Sai até faísca. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Quem disse que não valeria, continuaria. Agora prestigia, se arrepia com a força da minha rima. Em todos os cantos das periferias, preta feminina que luta, estuda, procura, na busca, balança, mas não cai, não abala a estrutura. Diferentes dons e personalidades, cada qual é o próprio dono, tem sua capacidade de aprimorar-se, se sabe, faz e faz melhor. Assim o show não para, se conquistou, lutou com garra. Não desmerecer quem acreditou desde o começo, dedicação, amor e respeito. Ha! Coisas que não se compra não tem preço. Oh, oh, oh, oh, oh. Felicidade, coisa boa, concentração e terapia pras pessoas. E lá se vai rimas, enzimas e rimas despinguelados. E lá se vai na batida ou fora do compasso. Eu não esquento, vivo meu momento no rap, disso todo dia me alimento. Ei, no mundo da lua viajei na balada, é tipo assim, se tu lutas, o show deve continuar, não pode parar. A canção é tipo essa. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la. Cantamos um rap, rap, hop nacional. Não adianta você criticar. Rap e suas letras. Inteligência. Depois de solucionados os problemas, pare, pense, tente se conscientizar. Seja como for, todos temos que respeitar. Revolucionários somos nós. Temos que cumprir com o nosso dever. Apesar do crescente interesse pelas fitas e cassetes, o Brasil vendeu muitos discos.